As lágrimas insistem em descer, não sei porquê. Mesmo sabendo que um dia eu iria te perder, mesmo sabendo que só por um milagre você escaparia. Se não fosse pela doença, a idade te levaria. Avançada, mas exposta a tudo, ainda lembro. Com você eu era aluno, estava sempre aprendendo. Céu azul, agora deu lugar pras nuvens cinzas. Os lindos raios de sol, agora são garoa fina. Os parentes estão chegando, pessoas que eu nunca vi. A dor se divide entre os vários que se reúnem aqui. A pergunta é sempre a mesma, por que isso acontece? Pessoas más vivem e as boas padecem. Será que alguém realmente está no comando? Os que sempre fizeram mal realmente estão pagando. O sofrimento que passamos, será que tem algum propósito? Será que eu não enxergo que realmente é óbvio? Será que realmente é lógico, por mais que eu tente eu não enxergo? Será que está ao meu alcance, está longe ou está perto? Quanto tempo mais você vai se perder? Que o seu Deus estava ali, por você ele olhava. Mas eu sei que é besteira culpar Deus por causa disso. Ele nada tem a ver com o nosso destino. Apenas olha lá de cima a dor que estamos passando, a agonia que eu vivo, as coisas que estou pensando. Não tenho ninguém pra culpar, nem polícia, nem bandido. O culpado foi o tempo que aqui não foi omisso. O mesmo tempo que acelerou a doença que você tinha, que retardou a sua espera na mesa de cirurgia. Dessa vez não teve milagre como por aí eles cantam. No final não teve flores, nem café quente na cama. As flores vieram, mas você não pode ver a beleza. O dia amanheceu, mas só me trouxe tristeza. E saber que no quarto ao lado não tinha mais ninguém com insônia. Aquele beijo de boa noite agora não tinha mais dona. Só peço pra quem te receba onde você estiver, que dê a paz merecida pra essa grande mulher. Vai tapar os buracos de que você não pode ser.